Naturalmente que a primeira nota e mais importante nota destas eleições presidenciais é de facto a vitória à primeira volta de Marcelo Rebelo de Sousa. É um candidato que, todavia, fugiu como o diabo da cruz de aparecer colado aos partidos que de facto representa, os partidos da direita pura e dura, ou PSD ou CDS. Não esqueçamos que Marcelo foi presidente do PSD e disse uma vez que, mesmo quando não parece, está a defender o PSD. Mas ele agora fez tudo para procurar esconder, digamos que foi um gatão escondido com o rabo de fora. Mas obteve, de facto, é isso que representa, mais os apoios do grande capital e das forças mais retrógradas, que foram derrotadas, aliás, nas eleições de 4 de outubro passado. Mas pronto, como também uma vez um homem da televisão disse, uma televisão pode vender um presidente como vender um sabonete. E Marcelo Rebelo de Sousa é um sabonete da televisão semanal que andou durante anos e anos e anos a ter ali tempo de antena quando quis, para dizer aquilo que quis, conforme quis, contradisse-se tanta vez, mas era conhecido das pessoas e, portanto, a televisão tem esse poder. E é a televisão que atira, de facto, a candidatura de Edgar Silva também para o lugar onde não merece forma alguma estar. Não esqueçamos que a candidatura de Edgar Silva, apoiada sem nenhuma hesitação pelo PCP, é a candidatura que levou para a discussão, para este debate, temas que, se não fosse Edgar Silva, ninguém mais lutava. João Diniz, em Oliveira do Hospital, Edgar Silva conseguiu apenas 93 votos. Pois, mas isso... Menos até do que Vitorino Silva... Para nós a luta continua, sabemos que isto é um processo provavelmente longo, certamente muito difícil, as eleições não são jogos de basquete ou de futebol, terminam quando o árbitro apita, não, agora amanhã é que tudo vai começar de novo e os trabalhadores, o povo, os oliveirenses contarão sempre com o PCP ao seu lado na luta pelos seus direitos, na luta pela melhoria das nossas condições de vida, de trabalho, para que a juventude possa ter esperança de vida, vida digna, vida produtiva, possa constituir a família no nosso Conselho de Oliveira Hospital e no nosso país, e não tenham que andar na diáspora, atirados por motivos económicos para a imigração, como nos anos 60 outra vez. Não, o PCP esteve aqui em variedíssimas empresas, com a candidatura de Edgar Silva, a contactar diretamente os trabalhadores, mais ninguém esteve. De resto é televisão, mas isso eles vão e vêm, nós cá continuaremos, a luta continua sempre com uma grande confiança, lamentando todavia de facto este resultado da parte da candidatura de Edgar Silva, está muito longe daquilo que fez, muito longe da animação, até da participação que teve por milhares de simpatizantes e de ativistas da candidatura de Edgar Silva, inclusive aqui no nosso Conselho de Oliveira do Hospital. A candidatura Marcelo Rebelo de Sousa, a televisão, afinal, de facto, vende um Presidente da República como vende um sabonete. Marcelo Rebelo de Sousa é um homem que é um fala barato de primeira e rapidamente vai ser confrontado com as suas contradições, porque ele é um homem da direita pura e dura, é um homem do grande capital, ele é um homem que as forças derrotadas no 4 de outubro vão procurar a vingança contra essa verdade.